agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Já estava morrendo de saudades de todos vocês. Alô, meu lindo e grande Brasil. Obrigado de novo pela sintonia. Estamos chegando mais uma vez aqui com nosso Encontro Central, aonde seu coração bate forte e as suas emoções não têm preconceito e nem medo de amar. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora a conversa é comigo. Eu gosto de falar baixinho e falar coisas que o seu coração adora ouvir. 2 horas de muita emoção com os flashbacks que marcaram a sua vida. Vamos juntos, com muita alegria. Hoje é terça-feira e está começando agora, no seu rádio, mais uma edição do Encontro Central. Não, não. I just call to say I love you. músicas inesquecíveis. Canções imortais. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu,

do anything that we Esse é o nosso Encontro Central, o programa que fala de amor. Obrigado a você pelo carinho da audiência e já já tem recados do coração. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. De volta com as nossas lindas canções de amor e as mensagens mais românticas do coração. Esse é o nosso Encontro Central e você pode participar enviando seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Vamos agora às mensagens e às mais lindas declarações de amor. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Júlia para o Matheus, de Pernambuco. Alguém que você não pode ver, manda um beijo que você não pode sentir, mas que te ama de um jeito que você pode imaginar. A Beatriz, de Pernambuco, para o Romeu. A canção é como o vento, o mar, as estrelas, o céu e as cachoeiras. Mas o amor se parece com o canto do rouxinol, leve, doce e alto, alto como amor que sinto por ti. Juliano, de São Paulo, para Fátima. Escrevi o teu nome em todas as paredes do meu coração, em letras bem grandes. Assim, se alguém conseguir entrar, vai saber que ele já tem dono. Lidiana, de Santa Catarina, para o Fabrício. À medida que a gente ama, o coração da gente se apaixona. Mas depois que o amor vai embora, a gente sempre chora. Esse amor é bom, porém não é perfeito. Tudo vai em dignidade e direito. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores. Nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris.

Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. The eagles cry on the mountain. live their life looking behind. Yes, long. There are mountains that I wait, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry. Time goes by, no time to cry. Lies to end up a lot. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we. Músicas inesquecíveis. Success.